agricultura é minha loucura. Agricultura é minha loucura. Agricultura é minha loucura. A cigarra veio à horta e a formiga também. A horta de cima. E a horta de baixo. Estava a cigarra na horta. A apanhar sol. Começou a ouvir um barulho. Um barulho metálico, repetitivo, e foi ver o que era. É basicamente fazer um sulco para treinadores. Eu ficar contente, tu ver minhocas. Está uma minhoca. Está, isso é bom sinal. É bom sinal. É sinal que existe matéria orgânica no terreno para as minhocas comerem. Ou seja, lixo, tipo restos de comida. Ou então isto que eu estou a fazer agora, que é em cada rego que abro, enchê-lo com as ervas que fui cortando antes e depois cobri-lo com terra nova. E essas ficam por baixo, têm tendência a apodrecer e servir de piquenique para minhocas. Que por suas vezes as transformam em coisas que as outras plantas gostam de comer. Senhores da ciência chamam nutrientes e oxigenam o terreno, que fazem buraquinhos, fazem fuinhos. Fazem fuinhos e isso ajuda a drenar e a circular oxigênio por baixo. São os bichos lustrosos, giros e simpáticos nesse sentido de dúteis, um bocado especistas de úteis, não é? Eu acho que sim. Mas são minhocas que estão em liberdade, criadas no solo. São minhocas criadas no solo. É verdade. Estão em liberdade, apesar de estarem debaixo da terra, mas são elas que escolhem. E então a cigarra ficou a pensar. Ali trabalha-se muito. Vou, mas é ler. e foi encontrar um cantinho na horta para ler. Solidariedade com a insumissa. 7 pessoas enfrentam penas que podem ir até 10 anos, acrescidas de custos de mais de 25 mil euros, entre multas e responsabilidades civis. A solidariedade vem ao Porto nos dias 11 e 12 de março. No dia 23 de maio de 2018, o centro social ocupado em Insumissa, na Corunha, Galiza, era brutalmente despejado pelas forças policiais. Um despejo ilegal, porque efetuado de véspera, e violentíssimo, levado a cabo pelo poder local mais à esquerda de que havia memória na região. As eleições tinham dado o Ayuntamiento da Corunha à Maréa Atlântica, uma coligação de movimentos assembleários saídos do 15M. 3 anos depois, o edifício que alojou o Centro Social Ocupado em Insumissa continuava fechado e sem qualquer tipo de uso. Como resultado da resistência ao despejo, e apesar de não haver flagrante delito, 7 pessoas foram acusadas de desordem pública, atentado e ameaças à autoridade e, graças à lei mordaça, sedição. Este último delito terá, entretanto, caído. Destruído o caráter concreto do sonho, era hora do ajuste de contas que destruísse a capacidade de sonhar. De facto, as penas pedidas são absurdas. Para uma pessoa pede-se 10 anos e para outra 7 por desordem pública, atentado e lesões. 3 penas de 3 anos e meio por desordem e atentado e 2 de 2 anos de prisão por danos agravados. A nível monetário, entre multas e responsabilidades civis, os custos ultrapassam os 25 mil euros. Logo em julho de 2018, estiveram no Porto 2 pessoas que integravam a assembleia deste coletivo, numa ação de denúncia do endurecimento repressivo, sobretudo sobre a ocupação, e de recolha de fundos para ajudar às despesas judiciais. Agora, acreditando que as 7 vítimas de represálias são apenas a ponta de um iceberg repressivo que servirá para amedrontar qualquer tipo de dissidência e que toda a solidariedade é fundamental, está a organizar-se um novo benefit a acontecer entre 11 e 12 de março, no espaço Musas e num local vizinho, o Estúdio Esquadra, no Porto. Trata-se de um encontro de 2 dias, com debate sobre a situação das pessoas envolvidas no processo, música, tattoo circus e outras atividades. É uma notícia do jornal Mapa. jornalmapa.pt. Agricultura é a minha loucura. Agricultura é a minha loucura. Agricultura é a minha loucura. Agricultura.